Salvador, boa noite, Oceania 63, no 3, final na 10. Altímetro no 3, você tem aproximação, agora na pista livre. Altímetro no 0, no 4. No 0, no 4, aguardando. 559 no solo 03, à direita, solo 21, decimal 9, boa noite. Direita, solo 21, 9, boa. Charlie Hotel, 2-2 traffic on short runway 10, number 2 to land on the runway 17, and make a 360 degrees, turn your left now, okay? Victor, Charlie Hotel, is it our? Proceed. Na 63, 13, tem livre pouso, pista 10, vento 120 graus com 1 dúzia nós. Autorizado na 063 Hotel, make a 360 degrees short 360 and report intercept the runway 17, final runway 17. Affirmative, we will hold short 360 degrees turn, Victor Charlie Hotel. Corrigindo, 1-2-1-1. Charlie Hotel, check landing gear and clear to land runway 17, wind 120 degrees, 10 knots. Yes, right. We will check landing gear. Livrou. Ali é 313, seu solo foi 05, direito 1219, seu solo. É 1211, confirma. 211. On final, gears down and locked in runway 17, Victor Charlie Hotel. Clear to land hotel, runway 17, wind is 130 degrees, 8 knots. Clear to land, runway 17, Victor Charlie Hotel. Torre Salvador, o Rio 9810. 8-0, continua aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardando autorização de pouso, Rio 9810. Charlie Hotel on the ground, that's 09, leave to the right and clear the frequency when you park. Flavio 810 de Viposo, vento 130 graus, 89. Possível de Viposo, Rio 9810. Salvador, azul 4298, ILS 10. Salvador 98, ciente, aguarde a transmissão em pouso. 4298. Rio 9810, solo aos 11, direito 211, solo 1, 211. 211, obrigado, bom serviço. Tem livre pouso 4298? Ótimo, livre pouso, 130 graus, 109. Livre pouso 90, azul 4298. 298, solo aos 14, direita, 1219, 1211 no solo. 2010 autorizado a linha de decolar, vento 120 graus, 12 nós. Decimal 8. Posição 20, decimal 8. 1208, grato. Salvador, muito boa noite. É o azul 4235 com trem de pouso baixado e travado visual com a pista. 4235 de pouso, 120 graus, 109, pista 10. De pouso, 4235. testando você. Ficou no ponto livre para o acionamento, chame para o táxi, já tem um problema? Ok, chame para o táxi. Salvador, Rio 592, 72, está o Rio Alerta, da pista, do 0, baixado trabalho. 15972, continue a aproximação. Seu solo foi os 37, chama 1219 o solo e vai na direita. O 211, corrija, 121, decima 1. Liga o Pouso Rio? Estimativo, Liga o Pouso 1-2-0 graus, 1-0-9, Rio 5972. Do 972, solo aos 40, direita, 121, do chão. 211, ok? 211. 888, chega o trem, livre pouso, pista 10, vem 1, 2, 0 graus, 1, 0 mais. Mas o senhor travou, livre pouso, 1, 8, 8, 8. Oito, oito, solas 4-6, direita, 1-2-1, desce uma 1 no solo. Afirmativo, 2-1 no 1. Caso 70, cheque trem, livre pouso, 120 graus, 10 nós, pista 10. Gente, seu achado travado, marcador externo, livre pouso, 1970. Bravo 70, solo 50, direita 1211 no solo. 211. Salvador, boa noite, é o gol 1170. Uno 70, ciente final, cheque trem, livre pouso, vento 1, 20 graus, 8 nós. 1, 20 com 8, obrigado. Salvador com 970. 970, chama 1, 2, 1, décima 1, ok? Obrigado. Ok, Mike, tá autorizado o táxi, chame para ingresso na 17. Oi, Salvador, boa noite, passarelo 2224, passando Duna, fui, aliás. Sérgio, pode passando Simbra, o passarelo. Bota lá, 2224. Autorizado, ingresso à esquerda, reporte alinhado, cabeceiro 17. Passando Simbra, baixado, travado, 224. Sente agora a autorização de pouso, 24. Vado. Voo 1170, solo 53, direita, 121 no 9 solo. 219, obrigado, boa. Paulo de Salvador, boa noite, boa. 170, lembrando. Salvador, gol com 970. Confirma a frequência do solo 219, que o gol 1170? Ah, desculpa, é o 211, aqui é o 211. 1119. Passaria do check-train de pouso, vento 120 graus, 8 mais. Baixar travado, 224, Lipos, confirmado o vento? 120 graus, 8 mais. Certo. Eu? Deixa eu manter a posição. Salvador, Janela 3, na 3, quando espera o próximo. Ciente, 6313, mantém a posição. 6313. O meu Maitango livre decolagem, 120 graus, 129. Passarinho 2-4. Passarinho do seu solo foi aos 5-7, livre direita, chama 2-1-1 no solo. Confirma 2-1-1? 2-1 desse 1-1. 2-1-1-2-2-2-4. Sim, a gente mantém a posição até a aeronave vai cruzar o setor de decolagem. O meu Maicão, tango decola 5-7, chama controle 1-1-9, decimal, correção 1-2-0, decimal 8. 208, Romeu Maicon, boa noite. Torre Salvador, boa noite, TP55 no 5. 55 no 5, cheque o trem autorizado pouso, pista 10, ventura 20 graus, 109. 55 no 5, baixar travado. É 303 autorizado, alinhar e manter 10. Ali mantém. Continue até o ponto de espera e mantenha a posição ponto de espera. Meia 3 livre decolagem, vento 1, 20 graus, 10 nós. Meia 3 0 3.